Começa agora. O Marco de Hoje. Na Showtime, com Marco Antônio Santos Freitas. Agora, na Showtime. O Marco de Hoje. Apresentação, João Alckmin. Boa noite, Marco Antônio. Oi, querido, tudo jóia? Tudo, e você? Tudo jóia, é um prazer estar aqui, para variar. Prazer é nosso, e o maior prazer ainda é sem o Paulo Passo e sem o Renzo Mora. Que maldade não, você viu o que eles fazem comigo, hein? Se não é você, eles discordam de tudo, para, cara. Ai, não. Tudo bem. Seu convidado já está no ar. Ah, uma honra. Gente, é o seguinte, é uma grande honra poder trazer esse convidado, tá? O nosso convidado aqui, que é o Jorge Batista da Silva, ele é autor de cerca de 400 livros. Não é invenção, não é fazerção, não é mentira, tá? Ele é um lexicólogo, ou seja, é um pesquisador que elabora dicionários, ele também faz guias ou catálogos. Normalmente ele enfoca em temas a ver com cultura pop, que é o que a gente gosta aqui de analisar no programa. Então, o que eu posso dizer assim? Ele já escreveu um livro sobre, por exemplo, Neil Diamond, sobre a Connie Francis, sobre Carly Simon, livro sobre Dusty Springfield, sobre cowboy cinema, por exemplo, como aquele interpretado pelo Charles Starrett. Em mais de 60 filmes, Durango Kid, sobre Gene Autry, Tex Ritter, é muita coisa. O mais famoso Flash Gordon no cinema, Buster Crabbe, também Léo e Buster Crabbe também interpretou Buck Rogers também no cinema. Então, assim, é muita coisa que ele fez nesses anos aí. Ele não tem 100 anos de idade, e a gente vai tentar conversar, cavocar um pouquinho a mente dele, tá? Porque é bastante coisa, e eu, pra te falar a verdade, eu tô como os americanos falam, overwhelmed, ou seja, assim, é muita coisa e eu não sei nem muito por onde começar. Mas vamos tentar falar. Vamos tentar falar com o Jorge Batista da Silva, tá? Jorge, tudo bem? Jorge, tá me ouvindo, Jorge? Alô? Pera aí, o Fofunha vai ligar outra vez. Me ouviste antes ou não? Ele acho que ele não ouviu ainda, porque... Mas os ouvintes me ouviram? Perfeitamente, perfeitamente. Ah, você tá perfeitamente no ar com a sua voz de patativa dos rincões do Rio Grande do Sul. Vendo aquela bela paisagem do rio passando na sua beira, assim, carregando o cadáver dos seus inimigos. Essas coisas. Vaso sanitário. Já está no ar novamente, Marquinhos. Está no ar. Então, eu dei uma intro que certamente não fez justiça aos mais de 400 livros publicados pelo Jorge Batista Silva, mas eu basicamente falei que o Jorge, né, é um expert em cultura pop. E ele escreve dicionários e guias ou catálogos assim baseados sempre em cultura pop, assim, sobre cinema, a Golden Age of Cinema, né, ou seja, a era de ouro do cinema, e também sobre quadrinhos, sobre música. Então vamos dar as boas-vindas, parar de embromar aqui, ao Jorge. Tudo bem, Jorge? Tudo bem. Tudo já, querido? Recebendo teu convite com muita alegria e braços abertos. Muito obrigado, querido. Eu só vou te pedir que fale um pouquinho mais alto, tá? Aham. Não, o telefone tá bem mesmo. Perfeitaço. Querido, assim, ó, me fala como é que é tanta coisa. Me diz assim, como é que era o Jorge Batista da Silva criança? Olha, eu comecei a me ver, com 3 anos de idade, eu me mudei para Petrópolis. Uma cidade 50 quilômetros, mais ou menos, aqui do Rio de Janeiro. Uhum, conheço. E minha mãe comprava aquelas revistinhas de cowboy, né? De Rock Lane, Roy Rogers, Gene Autry. E eu fui colecionando e comecei a me interessar pelo cinema, porque todos esses cowboys, eles eram apresentados pelas empresas de baixo orçamento, o Republic Pictures, Monogram, enfim. E eu comecei a me interessar pelo cinema também, né? Cinema aventura, mas sempre... voltado para filmes de cowboys, né? E eu com o tempo eu fui colecionando revistas, depois fui colecionando lobby cards, cartazes. Só te interromper um pouquinho. O pessoal que não está conectando em lobby cards, no caso, são aqueles mini cartazes com fotos e alguns créditos que, quando ainda existiam cinemas de bairro, a gente ficava se deliciando, imaginando o filme que estava nos esperando na telona. Tá. Fechei o parênteses. Eles colocavam aqueles quadros enormes e um pôster grande. E do lado do pôster, eles colocavam fotos, quadros menores, né? E aquilo são lobby cards. Eles faziam, todas as empresas, eu não sei porquê, mas eles faziam 8 lobby cards para cada filme. Né? E alguns hoje são muito valorizados. Por exemplo, um lobby card de um original de Cidadão Kane, por exemplo, é mais de R$800. Certo. E se tiver até autógrafo, né? Imagina só se tiver autógrafo, ainda mais se autografou, tenha falecido, né? Imagina só. Isso aí não tem nenhum catálogo, porque existe um catálogo, né? Que é uma história como se fosse um catálogo de numismática, né? Tem a moeda, o ano da moeda, né? Quantas moedas foram cunhadas, aquele negócio todo. E o lobby card também tem um catálogo parecido. Agora, esses autografados, eles escapam dessa classificação. Eles valem mais. Eu falei isso porque eu sou grande fã do seriado Batman, né, dos anos 60, né, Batman West, Burt Ward e montes de atores convidados aqui dos vilões. E eu me lembro quando eu morava nos Estados Unidos, mais ou menos 1994, e tinha uma foto numa das livrarias lá de produtos de cinema, que era uma foto do Batmóvel com os dois, né, com o Burt Ward, o Robin e o Adam West, o Batman. E os dois... o Iron Man ainda estava vivo e só por ter assinatura dos dois era tipo $130. Então eu fico imaginando agora um produto desse, né? Essa foto, por exemplo, que, já que o Iron Man infelizmente foi dessa para melhor, quanto é que não deve estar custando, né? Isso é material de museu, de leilão hoje em dia, né? Vale muito dinheiro. E me diz uma coisa, e lembras assim da primeira imagem em movimento que tu vistes? Não sei se foi em TV ou em cinema, assim, não precisa ser algum filme que tenha sido muito importante para ti, mas assim, a primeira imagem que viste em movimento assim de algum filme, lembras qual foi ou não? Sim, eu já tive meus 11 anos de idade, em Petrópolis tinha uma igreja Sagrado Coração de Jesus, em frente a um cineminha, chamava-se Cinema Imperador. Bem rústico, bem. Então, eu passando em frente a esse cinema, eu vi os cartazes lá de um filme do Rock Lane, que chama-se Nas Malhas da Justiça. Eu digo, é esse que eu vou ver. Então, foi o primeiro filme que eu vi de faroeste na minha vida. Esse aí. Que legal. E depois escrevesse até, para o pessoal que não está lembrando, o Rock Lane, o nome era Alan Lane. Né? Foi um dos cowboys mais carismáticos de filmes de baixo orçamento, acho que principalmente nos anos 40, correto? E um dos poucos que sabiam interpretar, né? Que sabiam atuar. Agora, era Alan Lane, o ator. O nome verdadeiro dele era Harry Leonard Albersart, que era o nome batismal dele, né? Ele era acreditado... Foi o primeiro filme que... Perdão. Ele era acreditado como Alan Lane naqueles primeiros filmes românticos. Depois que ele virou cowboy, continuou sendo acreditado como Alan Lane. Filmes do Red Rider, aquelas coisas. Depois, quando ele assumiu o personagem Rock Lane, ele passou a ser acreditado como Alan Rock Lane. Ah, sim, quase que não diferenciando entre o personagem mais icônico dele e ele mesmo, né? E o ator mesmo, né? Exato. Porque o Red Rider. O Red Rider foi personificado pelo Don Barry, pelo Bill Elliott e pelo Alan Lane, né? Mas o Rock Lane foi personificado única e exclusivamente pelo Alan Lane. Que bacana. E esse foi o primeiro faroeste que viste, né? Foi, Nas Malhas da Justiça. E foi o primeiro filme em cinema que viste também, ou não? Não, porque minha mãe levava, quando eu não podia ficar em casa sozinho, né? Porque eu era muito pequenininho. E minha mãe ia ver aqueles filmes, aqueles romances, aquelas coisas. e nos levava, cinema Capitólio, cinema Petrópolis, cinema Dom Pedro, aquelas coisas. Mas, por minha conta, o primeiro filme que eu assisti sozinho foi esse. Que maravilha, que maravilha. Me fala assim, isso quando criança, né? Você falasse 11 anos de idade, criança. Aí? Depois uma coisa curiosa, porque os interesses mudam. Aí veio anos 50, aí parei de me interessar por faroeste, por cowboy, por aquelas coisas todas, e comecei a me interessar por Elvis Presley, por roqueiros, Fabian. O Fabian até é legal de escutar, porque eu já toquei duas vezes no programa, e eu sempre fico implicando com o chefe aí, porque, né, pelo grande sexatil e pouca voz que o Fabian de início não tinha, né? Eu particularmente prefiro o Frank Avalon, que era amigão dele e tudo mais. É, mas depois o interesse pelos cowboys voltou, mas de uma maneira diferente. Eu passei a ver esses filmes de uma forma assim, de como parte da história do cinema, né? E antes eu via só como diversão, como filme de aventura. E eu passei a valorizar mais depois dos 40 anos, aí eu já passei a valorizar mais esses filmes. Faz parte da história do cinema. Como filmes de Chaplin, de Buster Keaton, né? Normalmente a gente pensa nisso no cinema, né? Com comédias mudas, né? Mas na verdade acho que o primeiro filme feito no cinema, praticamente tirando alguma coisa do Thomas Edison, foi o Grande Assalto ao Trem, não foi? O Grande Assalto do Trem foi rodado em 1903. É o primeiro filme, o primeiro western, e considerado por alguns como o primeiro filme com uma narrativa dramática, né? Perfeito, perfeito. E assim, eu vou ler alguns livros, eu citei assim por cima temas, né? Mas eu vou ler alguns dos títulos, né? Obviamente tem mais de 400, mas eu vou citar aqui alguns aqui para o pessoal ter uma ideia do teu trabalho, mais especificamente, tá? Então, até eu me perco. Né? Até eu me perco. Perfeito. Assim, ó, o primeiro livro dele foi o do Vitascope, ou do Vitascope ao IMAX. Ao IMAX, né? Primeiro livro. Tem também o último, o mais recente, né? O Faroeste a Cores. Tem também 100 Anos de Faroeste, A Mulher nos Quadrinhos, Catálogo da Comédia Muda, Charlie Chaplin de A ao Z, Marilyn Monroe de A a Z, Dicionário do Cinema de Aventura, Dicionário do Cinema Americano, Dicionário do Cinema Britânico, tem Elvis Presley, Letras Históricas, os filmes de Alan Lane, né, o Alan Rocky Lane, os filmes de John Wayne, os filmes de Laurence Olivier, Telas que se Foram, Terror no Ecrã, ou seja, Ecrã Tela, né, Pensamentos e Reflexões, Nomes Batismais de Atores e Atrizes. Então, assim, por exemplo, esse Telas que se Foram, no caso, sobre o que seria? É uma pesquisa sobre salas de cinema que não existem mais, é isso? É, infelizmente, é o que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro, está acontecendo em todo o Brasil, os cinemas de rua. No mundo todo. Estava no mundo inteiro. E esse livro é um livro que eu fiz com os antigos cinemas do Rio de Janeiro que desapareceram, né? Cinema, por exemplo, Capitólio, Cinema Império, Cinema Pathé, Cinema Palácio. Aí também a maioria virou igreja evangélica ou estacionamento, que nem aqui em Porto Alegre, ou não? E Academia de Ginástica. Academia de Ginástica também. É. O cérebro do carioca está diminuindo e os músculos estão aumentando. Bom, deixa eu te perguntar assim, querido. Me fala como é que foi a sementinha, tá? Do primeiro livro que tu escreveste, a gente até vai falar um pouquinho sobre ele, que é o do Vitascope, ou do Vitascope ao IMAX, ou IMAX, né? Fala um pouquinho como é que foi assim, aquele momento que tu decidiu, sabe uma coisa? Vou começar a escrever, até porque imagino que tu não tinha ideia que mais de 399 livros depois ainda estaria nessa aventura de escrever. Fala um pouco sobre a criação desse primeiro livro, pode ser? Olha, eu tenho muito carinho por esse livro, porque é um livro de 500 e poucas páginas, e é o meu primeiro livro, né? Uhum. Agora, é um livro que abrange tudo relacionado ao cinema, quer dizer, músicas incluídas nas trilhas sonoras de filmes, né? Nomes batismais de atores, tudo, todos os elementos agregados ao cinema, né? Uhum, uhum. E é um livro bem completo, né? Para dizer a verdade, eu gosto mais do livro mais temático, como, por exemplo, assim, Marilyn Monroe, de A a Z. Uhum. Então, é só associado a Marilyn Monroe, né? Mas para estudante, para pessoas que querem mais informações, esse livro, né? Porque, por exemplo, o Marilyn Monroe, de A a Z, Elvis Presley, de A a Z, são livros muito específicos, né? Só quem gosta de Marilyn Monroe, só quem gosta de Elvis Presley, uhum, é que vai se interessar por esses livros. Já o do Witas Copenmax, como é um livro abrangente, serve para qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa que se interessa, uhum, por cinema. Não, mas é interessante que fazer uma pessoa pesquisando sobre Marilyn Monroe, né? E fazer uma adquirindo esse livro, Marilyn Monroe de A a Z, ou por exemplo, esse livro especificamente, né? Obviamente a pessoa vai também estar sendo apresentada para muita coisa que rolava naquela época, né? Porque não dá para separar o filme do contexto, né? Então, como é que esse livro, no caso, como é que eu diria que os teus livros, assim, que tem o de A a Z no título, como é que eles, tu definiria? Eles são tipo guias? Como é que, fala um pouco disso. Não, por exemplo, eu coloco músicas, né, da Marilyn Monroe, filmes da Marilyn Monroe, né, nome da mãe, nome do pai, nome da irmã. Ela teve uma irmã, ela não conheceu o irmão, uhum, né, uhum, porque o irmão tinha morrido. Então eu coloco todos os elementos associados à trajetória biográfica da Marilyn Monroe. Os filmes, no caso, vêm com todos os filmes, né? Todos os filmes, como eu faço nos catálogos, né? Então eu boto fulano de tal produziu esse filme pelos estúdios, vamos dizer, da 20th Century Fox, né? No ano de tal, no 1958, fulano escreveu, outro autorizou, aí eu coloco com, aí boto o elenco. Aí a cópia original foi produzida em preto e branco com tantos minutos de duração, lançada nos Estados Unidos tal data, apresentada em território brasileiro com o título D, aí eu boto todas as informações importantes sobre o filme. Uhum, uhum. Sim, a gente tem um público bem grande aqui na rádio, tá? O programa, assim, é ouvido por bastante gente que curte muito, obviamente, cinema, né? E, assim, muito, pessoas que gostam muito de faroeste. Até entrevistei há mais de ano um autor que escreveu um livro sobre o Sérgio Leone, né? Sobre o cinema do Sérgio Leone. E, no caso, claro, não tem a ver, porque o faroeste que eu vou falar agora, por exemplo, especificamente, foram mais de, acho que uns 65 filmes, no caso, feitos sobre o personagem Durango Kid. Mas eu cresci também vendo Durango Kid. Eu lembro que eu revezava entre esse, o Charles Stoyet, né, que era o ator, e o Clayton Moore, e o Jay Silverhill, né, que era respectivamente o Zorro, no caso, o Lone Ranger, não o Zorro Capa-Espada, e o Jay Silverhill era o Tonto. Fala um pouquinho desse livro que tens aí, que tu escreveste, sobre o Durango Kid, Durango Kid no cinema, né? É isso? É, a filmografia, os filmes do Durango Kid. Exatamente como eu descrevi agora, uhum, né? Agora, o Durango Kid, por exemplo, falando Durango Kid, eu já ia misturar um pouquinho a ideia com o Lone Ranger. Porque o Lone Ranger é engraçado, porque o único país que, onde ele é conhecido com o nome de Zorro é no Brasil. Não, eu sei, eu sei. Mas Caribe, por causa da máscara, né? É, mas o Ele, o Lone Ranger não tem nada a ver com o Zorro. De... Não, sim, por isso que eu falei, por isso que eu separei ali, não é para pensar no Zorro Capa-Espada, né? Que até o intérprete mais famoso era o Guy Williams. Né? Não, eu não misturei as coisas, não te preocupa, tenho maior respeito por isso. Eu quis até dizer, não sei se ficou claro aqui, que o Zorro, esse com tonto, né, é o Lone Ranger, não vamos confundir com o Zorro Capa-Espada, né, que teve Guy Williams, Frank Langella, até Alain Delon interpretou, obviamente Antônio Bandeiras e o Anthony Hopkins e tudo mais. No caso aqui, como é que é o teu processo de pesquisa, né? Por exemplo, tem livros, tipo assim, dicionário de cinema de aventura, né? Me fala assim, como é que é quando tu tá preparando um livro desse, né? Porque é um universo gigantesco. Como é que é o teu processo, assim, de pesquisa? Até eu estou perguntando isso porque o interessante dos teus livros é que hoje em dia com a internet, né? As pessoas acham que, todo material tá num toque do dedo, né? Mas só que é tanto material e também tanta coisa errada, também tanto, fica muito difícil filtrar, né? E no caso, eu acho que os livros ajudam muito nisso. Fala um pouco, por exemplo, dos teus dicionários do cinema, por exemplo, cinema britânico, cinema aventura, como é que é a tua pesquisa, pode ser? Eu também acho que as informações de internet não são confiáveis, não. A mais confiável é IMDB, mas também tem suas falhas. Claro, agora. Antes de começar a escrever, eu era colecionador, porque ainda sou colecionador, né? De todas as coisas associadas a cinema e música. E eu comecei a montar um arquivo muito antes de começar a escrever. Eu não pensava em escrever. Tá. Então eu tenho um arquivo físico, né? Não é arquivo de internet, não. Então tem uma belada, recortes, esse tipo de coisa. Tem fotografias. Eu tenho uma coisa que eu me orgulho muito. O cartaz original dos Sete Samurais. Porque se... todo mundo quer comprar, eu mesmo recebi várias ofertas, mas... O Akira Kurosawa, que basicamente lançou para o mundo... Toshiro Mifune, né, e foi tão copiado, até hoje copiado, né, seja em faroeste, seja até em ficção científica, me fala assim, e daí no caso, por exemplo, nesse dicionário de cinema de aventura, como é que foi tua pesquisa, assim, pode ser um pouco mais específico, o que tem dentro, assim, quantos itens tem, como é que fizeste para definir daqui a pouco, qual filme se encaixaria ou não, porque tem vários filmes que são basicamente uma mescla de gêneros, né? Como é que foi a tua seleção? Pode me dizer? O dicionário ou o catálogo? O dicionário de cinema aventura. Dicionário de cinema aventura também é o mesmo processo. Por exemplo, assim, eu ponho em Portugal, esse filme High Noon, que aqui no Brasil é apresentado com o título de Matar ou Morrer. Em Portugal recebeu o patético título de O Comboio Optou Três Vezes. Então, O Comboio Optou Três Vezes, título dado em Portugal para... Aí eu boto High Noon, um filme estrelado por Gary Cooper e Greg Kinnear sob a direção de Fred Zinnemann. Então, ali, por exemplo, Deadwood Stage, canção composta por... Eu esqueci o nome do cara agora... É interpretada por Doris Day em Calamity Jane, 1953, filme da Warner. Ardida como Pimenta, correto? É, Ardida como Pimenta foi o título em português, aqui no Brasil. Eu procuro usar muito títulos originais para evitar confusão, porque tem muito, por exemplo, tem um filme do Burt Lancaster que foi apresentado com três títulos no Brasil. O Aventureiro, o Homem Até o Fim e o Terceiro Homem, o título eu não me lembro agora. Então faz muita confusão. Então, título original não tem erro. Sim, não, eu me lembro também que na época do VHS, muitas pessoas, teve até empresas que acho que quando o filme ficava de domínio público, elas relançavam o filme com outro título e outro material e outra arte. E daqui a pouco a pessoa locava o filme e ao começar o filme reconhecia que já tinha visto antes, né? Então faziam isso para faturar em cima. Muitos filmes foram lançados em VHS com um título e em DVD com outro. Então, para evitar esses inconvenientes, essas confusões, Então eu sempre uso o título original. Sim, sim. Por exemplo, A Mulher nos Quadrinhos, né? Fala um pouco desse livro. O que, que a pessoa acha adquirindo esse livro? É um dicionário. Então eu ponho Batgirl, por exemplo, né? Então descrevo a personagem, né? Então, por exemplo, o Rock Lane, descrevo o personagem, ele surgiu no cinema, passou para os quadrinhos, e Roy Rogers, Gene Autry, John McBrown, Bill Williams, Rex Siara, enfim, faço todos os personagens que foram apresentados. Esse Mulher nos Quadrinhos é só das personagens, das femininas, né? Sim, pelo menos, né? É um que pega. Alô? Alô? Oi, tá no ar. Oi, desculpa. Eu ouvi só personagens femininas, depois ficou mudo. Pode falar? Assim. Pois é, tem o dicionário de personagens, de modo geral. É, aí bota até o gato do Pato Donald. Né? Maravilha. Pois é. E a mulher nos quadrinhos, eu ponho só as personagens femininas, quer dizer, a Batgirl, como é aquela que é muito parecida com a... é tanta coisa que não... Audrey Hepburn, tem uma criminóloga, é uma personagem criada por um quadrinista italiano. Bom, enfim. Ela é tipo uma jornalista investigativa? É. Ela é uma criminóloga, tá. Né? Criminóloga, tá. Não estou lembrando agora o nome específico, mas pois é. Falar. É muita coisa. E, no final das contas, então, esse é dedicado exclusivamente para personagens femininas, né? Agora, o dicionário de personagens, de quadrinhos, eu ponho tudo. Até Cavalo do Rockland eu ponho. Perfeito. Isso é coisa assim, tem vários livros sobre música, né? Não só música no cinema, mas até, assim, por exemplo, Elvis, sobre as canções do Elvis e mais, por exemplo. Como é que, no caso, esses livros, ou então livros, por exemplo, sobre cantores, né? Ou cantoras, no caso, tem livros sobre Dusty Springfield, sobre a Brenda Lee, né? No caso, esses livros teus, que quando a gente olha, a gente vendo a capa, a gente, isso é uma cantora famosa, como é que é o teu approach? O que a gente encontra neles? São letras de músicas. A música de, por exemplo, a música de Willie Nelson, são letras de músicas de Willie Nelson. Tá, então no caso, todas as canções dele, como é que é? Só para eu ter uma ideia, esse livro, por exemplo, eu vi a capa, mas eu não conheço esse livro, do Willie Nelson, por exemplo, como é que é? É um livro com os outros, os outros songbooks, quer dizer, são letras de músicas do Willie Nelson, letras de música do Elvis Presley, letras de músicas de Brenda Lee, de Connie Francis, né? Isso, perfeito. Muita coisa. Perdão, fala aqui. Mesmo sendo do mesmo artista, por exemplo, eu tenho Connie Francis e Connie Francis Latina, né? Então, aquelas músicas italianas que a Connie Francis cantava, música em espanhol. Espanhol, aham. Né? Uh-huh. É um livro à parte, outras letras. Perfeito. E me diga uma coisa, assim, além de, obviamente, né, ser uma profissão tua, qual é a importância que tu acha que tens, assim, o resgate da cultura pop, né? Eu tô te perguntando isso porque tem aquele clichê que eu acho que, infelizmente, tem a ver com a realidade, que é o brasileiro não tem memória e tudo mais, né? Aqui me parece que as coisas ficam, são consideradas velhas muito mais rapidamente que em outros países. Então, assim, me fala sobre a importância que tem o resgate disso e se tu achas que realmente com a globalização, com a internet, isso está sendo mais valorizado ou mais desvalorizado? Devia estar sendo mais valorizado, mas não está. Uma coisa que eu noto. Alô? Alô? Oi. Alô? Foi, eu vi uma coisa que eu no, e depois, imagina que eu notei. Continua, deu uma interrupção ali no som. Uhum. Eu digo, quando eu viajei para Paris, eu reparei que nas lojas de discos lá em Paris, FNAC, aquelas coisas, tem discos de cantores franceses antigos. E aqui no Brasil não. Aqui no Brasil é só Anitta e Ivete Sangalo. Parece que as pessoas esquecem o que ficou para trás. Né? Não valorizam, não dão valor à história da música. Né? Perfeito. E, consequentemente, a grande parte da cultura pop, né? Fala o mesmo saco, né? Cinema, filmes, seriados é uma complicação, né? Uma coisa que com 10 anos de idade já é considerado coisa de ancião, né? Depois que eu descobri sites, portais na internet com nome de nostalgia, com nostalgia no nome, né? E ali tinha até Sai de Baixo, que já é considerado alguma coisa antiga, daí a gente fica meio de cabelo em pé, né? Ou seja, se Sai de Baixo é antigo, imagina só um seriado da década de 40, 50, alguma canção dos anos 70, por exemplo, que é, de repente, a era que eu mais gosto, fica complicado, né? As pessoas ouvem música hoje pelo calendário, não pela qualidade, né? O que estão tocando hoje? Vão ouvir, o que estão lançando? Eu acho isso uma coisa muito, dá pena de ver, porque eu não sou muito chegado à música brasileira, não, mas eu acho que, pô, tem Noel Rosa, eu não peguei Noel Rosa, mas vamos ouvir, tem coisas boas de Noel Rosa. Por que ficar ouvindo Anitta, ouvindo essas coisas, funk? E ainda mais a pessoa tendo acesso na internet, né? A primeira procurar e tentar conhecer, né? Mas ninguém é obrigado a ouvir, mas as pessoas ouvem, né? Quer dizer, tem todos. Tem pessoas que graças a Deus, mas a gente tenta aqui, no caso, fazer uma manutenção da cultura pop, assim, e a gente, por exemplo, até no programa aqui, logo depois, a entrevista está chegando ao fim, mas a gente até, vou tocar canções dos anos 50, 60, 70, 80, e essas canções vão estar linkadas com livros teus. Então, só para dizer, assim, finalizando, Jorge, fala para a gente como é que as pessoas podem saber, assim, onde é que as pessoas têm acesso à tua lista gigantesca de filmes, como é que elas podem, depois dessa intro aqui, desse papo, como é que elas podem ficar sabendo mais especificamente sobre o que tu escreve? É aquele sistema do clube de autores, a pessoa entra na página de clube de autores, coloca o meu nome e o... Alô? E... eu não coloco os livros na livraria, são vendidos online. Sim, mas são livros físicos, né? E também tem e-book, correto? Tem. Eu pessoalmente, eu gosto muito do livro físico. Eu também, o João aqui, o chefe da rádio aí também, a gente às vezes até brinca com isso, que a gente não consegue, a gente fica falando que a gente não consegue ler algo sendo uma telinha... que para ler mesmo um livro tem que ser, obviamente, forma física e tudo mais, folheando. Só repete, no caso, a gente conversou em off sobre isso, mas para o pessoal que está ouvindo, não conhece o seu trabalho, como é que as pessoas, então, resumindo, podem encontrar os seus livros? Por favor, fica à vontade, fala aí. Entra na página de Clube de Autores. Autores, é isso? Você digita Clube de Autores. E tem o nome, Jorge Batista da Silva. Não é Batista, é Batista da Silva, é isso? Sem T. Da Silva. Jorge Batista da Silva. E daí ali ela vai ter acesso, inclusive, a capinhas de alguns dos livros e também, obviamente, até tem até tem até as primeiras páginas para a pessoa ter uma ideia do texto dentro, correto? De alguns não, de todos os livros, você pode ver a capa de todos os livros. Agora, a visualização das 12 primeiras páginas, para a pessoa ter uma noção do que é um livro. Perfeito. Jorge Batista da Silva, uma honra falar contigo, agradeço o teu tempo e só posso mais uma vez te dar os parabéns pelo teu trabalho, que eu acho que esse teu resgate... aí essa tua tentativa de lutar contra a maré e ficar preservando filmes e canções escrevendo sobre elas para a gente aqui do outro lado que gosta tanto, é uma maravilha, tá? Te agradeço e muito obrigado pelo teu tempo, tá bom? Muito obrigado a você, Marco. Um grande abraço, tudo querido. Bom, saúde, tudo, um forte abraço. Um grande abraço, querido. Tchau. Marco Antônio. E aí, queridão? Vamos começar aqui o nosso garimpo musical, que hoje está pegando fogo e tem coisa que já deve ter dado uma olhadinha ali por cima. Já. E tem coisa aí que vai gostar bastante. Já gostei muito, inclusive de algumas nome de músicas. Vai. Tá. Vamos lá, Antônio, com coisa, por favor. If you wanna be a president, here's what you better do. Some real hard selling of the red, white, and blue. Pick a big issue, make yourself a stand, and tell them what you'll do for the poor working man. You gotta walk big, carry a stick. You gotta talk big, take no lip. You gotta think big, crack that a whip. If you wanna be a big man, walk big. Should happen to want the governor's seat, make a lot of promises you'll try to keep, kiss a lot of babies in their mother's arms, and put a little hay in the farmer's barn. You gotta walk big, carry a stick. You gotta talk big, take no lip. You gotta think big, crack that whip. If you wanna be a big man, walk big. If you wanna be a star in old Hollywood, put on a big front and make it good. Give the magazine some dirt they can paint, something on you that you really ain't. You gotta walk big, carry a stick. You gotta talk big, take no lip. You gotta think big, crack that a whip. If you wanna be a big man, walk big. If you wanna tame the lions in the circus cage, you gotta be big and strong and brave. You just can't run outside that door every time that old lion lets out a roar. You gotta walk big, carry a stick. You gotta talk big, take no lip. You gotta think big, crack that a whip. If you wanna be a big man, walk big. Walk big, carry a stick. You gotta talk big, take no lip. Oi, Marco Antônio, vai! Então, nos anos 50, o nome desse cantor é Tex Ritter, R-I-T-T-E-R. É o nome da canção Walk Big, ou seja, caminhe, tipo assim, uma pose de cara fortão, de cara que está se impondo. Ou seja, né, já na caminhada, na forma de caminhar, já tem que estar fazendo um tipo. No caso, o Tex Ritter foi um cowboy cantor, né, de gigantesca popularidade do meio dos anos 30 até o começo dos anos 60. O nome de batismo desse texano era Woodward Maurice Ritter, ou Ritter. Ele nasceu em 1905 e faleceu aos 68 anos de idade de ataque cardíaco em Nashville, Tennessee. Ele estudou direito na faculdade e aos 24 anos já fazia parte de um coral que fazia backing, né, no caso, em shows da Broadway. Três anos depois ele já estava com um papel de destaque noutra peça de musical também na Broadway. Ele fez mais de 60 faroestes, a esmagadora maioria de baixo para médio orçamento. E em geral destinado a tudo que é público, né? Ou seja, assim, tipo uma censura livre. Um dos primeiros longas dele, por sinal, teve como colega de filmagem uma atriz que ainda usava o nome verdadeiro dela, Rita Cancino, mas faz as coisas conhecidas como Rita Hayworth. Né? O sobrenome dela é assim, porque o pai dela era de Sevilha, na Espanha. Até por sinal, eu nunca consegui achar esse filme que eles fizeram. O Tex Ritter, na carreira musical, foi o primeiro cara contratado pela Capitol Records. Né? Como eu falei, foi extremamente popular. Também, ele também fez sucesso como cantor na Inglaterra, se apresentou várias vezes e vendeu grande porcentagem dos seus discos lá. Olha, eu não sabia que você ia falar sobre o assunto hoje, e eu postei uma frase muito bonita aqui. Primeira regra de um duelo justo: traga uma arma já engatilhada. Segunda, traga uma arma engatilhada. Segunda regra, traga amigos armados para o caso de você ser morto. É um... Qual foi a tua inspiração para essa? Não, é um duelo justo. Eu gosto de justiça. Um duelo justo. Sim. Entendi, né? Se aquele papo assim, se o cara tá indo apostando tudo, né? É um duelo justo. Olha só, em 64, o Tex Winter foi aceito no Country Music Hall of Fame, também de Nashville. Um dos maiores prazeres da vida dele foi o quê? Ser radialista. Ele ajudou a carreira de muita gente da country music e, com o sucesso dos filmes dele, ele deu um impulso a toda a música country, fazendo com que ela saísse dos, digamos assim, certos guetos, né? Ou seja, não ficando apenas no sul dos Estados Unidos, chegando na costa leste, mais em plateias mais, entre aspas, sofisticadas. Vale dizer que um ator que até eu adorava, o John Ritter, que faleceu em 2004, aos 54 anos, ato de um seriado, no Brasil não fez sucesso, mas era muito popular nos Estados Unidos, um seriado chamado Um é Pouco, Dois é Bom, Três é Demais, Chris Company, é filho do grande Tex Winter. A gente vai ouvir agora um trechinho, né, da canção de 58, perdão, querido, fala. Não, vamos lá então. Ah, não. Tá, eu ia dizer, só que a gente vai ouvir uma das canções dele de maior sucesso, que foi, exatamente, gente, Mulher Rendeira, ou Mulher Rendeira, que segundo o folclore foi coescrito, parte da letra tinha sido coescrita pelo próprio Lampião, né, foi gravada já por Gonzagão, Eba Ramalho, Demônio da Garoa, tem cerca de 115 versões em cerca de 7 línguas, e basicamente o que aconteceu é que o filme aquele O Cangaceiro, né, de 1963, isso aí. Opa, não, peraí. Pode falar. Foi premiado em Cannes e a canção se popularizou nos vários países, foi lançado o filme. No caso, vamos tocar então um trechinho do O Cangaceiro ou The Bandit, também conhecido como Mulher Rendeira, por favor, em inglês. Quickest on the trigger, when I shoot, I shoot to kill. I'm a hero down in the Rio, where they talk about me still. Once I robbed the big ranchero. Olha, mas que começa como uma rumba conhece, começa, viu? E depois, como eles conseguiram falar, né, Mulher Rendeira, então foi Olé ao Cangaceiro. Olé ao Cangaceiro. Ao Cangaceiro, isso fez bastante sucesso nos Estados Unidos a partir de 1958, né, uma pena até no sentido do filme, né, o filme, o Lima Barreto, que dirigiu o filme, até morreu pobre e tudo mais, e nunca foi valorizado da forma que foi, que merecia, né, e o filme foi premiado em Cannes como melhor filme de aventuras. O filme, o clássico O Cangaceiro, do Lima Barreto. Então, a gente então ouviu na íntegra uma canção de 53, Walk Big, e um trechinho do O Cangaceiro. Vamos para os anos 60, por favor? Vamos embora. gosto dela. É o máximo. Só, me permite só uma burradinha aqui, só completando, como eu falei que ia fazer um link, né, com o entrevistado, quando a gente ouviu lá o Cangaceiro e o grande Tex Ritter cantando, quase que um rap country, diríamos assim, né, de cama, né? Pois é, o Tex Ritter, no caso, tem dois livros que o nosso entrevistado Jorge Batista Silva escreveu sobre o Tex Ritter, Tex Ritter no cinema e nos quadrinhos, esse é um, e o outro é a música de Tex Ritter. Desculpa, são três, e outro é os filmes de Tex Ritter. Então tá, agora, pro que interessa neste momento, a gente ouviu a maravilhosa cantora, que eu sabia que o João gosto ia adorar. A gente volta e meia, incrível, João, a gente tem um universo de canções, e volta e meia, não adianta, Lemon and Dozier, volta, a gente volta a falar, volta. A Carole King, no caso, sim, tem a ver com a Dusty Springfield, que é uma canção que a Carole King, né, escreveu, que a Dusty canta, obviamente, volta e meia, a gente está falando de estrelato político, daqui a pouco entra em Motown, quer dizer, é inacreditável, né, como a Burt Bacharach, por exemplo, também tem a ver, sim, com a Dusty Springfield, volta e meia, a gente está falando de algum cantor lá do outro lado do mundo e faz um link com o Burt Bacharach, pois é. A Dusty, no caso, o nome dela de batismo, Mary Isobel, com ISO, Isobel Bernadette O'Brien. Ela nasceu em 1939, morreu cerca de um mês antes de completar 60 anos. Ela morreu também na Inglaterra, ela nasceu, né, em Londres, e morreu também na Inglaterra de câncer nos seios, né? Mês depois dela ter trabalhado num LP dela no Tennessee, ó, fazendo um link aí com o Tex Ritter, né, que era muito popular no Tennessee. Ela era uma das maiores intérpretes de Blue Eyed Soul, ou seja, aquela soul music feita por brancos, e no topo da carreira dela, na fase de maior sucesso dela, ela chegou a ter seis compactos na lista da Billboard Hot 100, ou seja, 100 mais a Billboard. Ela teve 6 nessa lista e 16 na lista equivalente do Reino Unido. Né? Isso de 63 até 89. Ela faz parte do Rock and Roll Hall of Fame e também do UK, né? Ou seja, United Kingdom, Reino Unido, Music Hall of Fame. Ela chegou a ser, no meio, para o fim dos anos 60, uma das 5 mais populares intérpretes femininas de todo o Reino Unido. No caso, o nosso convidado escreveu o livro Dusty Springfield, Canções de Sucesso. O que eu posso falar? Super fã do Phil Spector, outra pessoa que a gente volta e meia fala, né? Pois é, o que eu posso dizer? Ela também é super fã da country music americana, ela cantou em vários gêneros, foi das primeiras cantoras no mundo a colocar no contrato que ela não se apresentaria em locais segregados, né? Isso até deu trabalho para ela, porque ela reclamou quando ela estava na África do Sul e colocaram ela e a equipe para correr, porque ela se recusou a se apresentar em teatros que só aceitassem brancos, né, não deixassem negros fazer parte, tá na plateia. No caso, a gente ouviu um trecho de uma das maiores canções dela, que é o Look of Love, ou seja, a aparência do amor. Essa que a gente ouviu se chama If It Don't Work Out, ou seja, se por acaso não funcionar, não der certo. A gente vai ver daqui a pouquinho um trechinho do Look of Love, ou seja, o visual do amor, o look do amor, que é do Burt Bacharach, do Hal David. E ela também, vale dizer, como eu falei antes, que ela também cantou composição da Carole King. Ela própria, Dusty Springfield, também era compositora, escreveu algumas canções, mas ela dizia que não era a praia dela, que ela gostava mesmo de interpretar canções que passassem para ela. Vale dizer que com um pseudônimo, ela usou um pseudônimo chamado o nome era Gladys Thong, T-H-O-N-G. Thong é basicamente tanga de biquíni. Pois ela usou esse pseudônimo só para quê? Para fazer backing vocals para gente como Elton John, Anne Murray e Kiki D. Tá. Ou seja, ouvindo às vezes alguns sucessos desses, tem chance de ela estar ali no meio. Ela pode ser ouvida na trilha do filme Casino Royale, falando não aquele com do James Bond, o primeiro filme com Daniel Craig, mas o filme Ser Cientista, com Orson Welles, que era uma sátira. Peter Sellers. Exatamente, com o Woody Allen, obviamente, sim, né? Ela participou nesse Casino Royale, também em Pulp Fiction, num filme que eu adoro chamado Sleepers, no Brasil era Vingança Adormecida, e vários outros. Vamos tocar um trechinho do outro, não é? Mas não podemos esquecer de uma pessoa que está sempre aqui conosco também, Jimmy Webb. Totalmente, E é incrível que volta e meia. Jimmy Webb tá aqui. Vamos lá. Of love is in your eyes, the look your heart can't disguise, the look of love is saying so much more than just words can ever say. Você sabe com quem eu gosto dessa música, Marco Antônio? Sérgio Mendes e Brasil 66. Mas eu acho realmente essa versão dela lindíssima. Acho que foi um dos 6 maiores sucessos da carreira dela. E o que eu acho interessante é que ela tem muito mais alcance de voz do que parece. Né? Ela estava ali numa voz pequenininha, mas não parece afetada. Que tinha muita gente que pegou carona na bossa nova, né, e aproveitava que não tinha voz e usava isso ao favor. Mas, nossa, é emocionante mesmo. Arrepiante. Não é o caso dela. Não é o caso dela. Então, vamos passar para o ano 70? Vambora. Vamos lá, Fufanha. Queta cubana, cubana, cubana, cubana, cubana, cubana, cubana. Chico chica, chico chica, cubana, cubana, chico chica, chico chica, cubana, cubana, chico chica, chico chica, cubana, cubana, chico chica, chico chica, cubana. Solo a Cuba si può capire veramente cosa vuol dire fiesta cubana, fiesta cubana. Ogni notte in riva al mar tutti chiedono al cumbambar fiesta cubana, oh la la. Manuela lo sa, comincia a cantar, fa sempre la testa girar. Manuela lo sa, comincia a cantar, fa sempre la testa girar. Tutti quanti nel Cuban bar, ogni notte possiamo gridar fiesta cubana, fiesta cubana. Nel sognare fantasticar, tutto il mondo si può scordar, fiesta cubana, oh la la. Eu gosto muito também dela com Dean Martin cantando samba de uma nota só. Nesse caso, eu acho que não gosto muito. Quer dizer, essa rumba do crioulo cubano doido, que a gente ouviu agora, foi primeiro gravado nos anos 50, mas essa versão aí está num disco dessa cantora, o nome dela é Caterina Valente, né? É num disco de 1970 para 71. O nome dessa canção é Fiesta Cubana, é uma mistureba que vocês já viram aí, não fez sucesso, não culpo quem não quis adquirir na época, porque eu realmente acho um troço, falando sério, de fregar o sorvete na testa mesmo. Imagina que o Fufunha, nosso queridíssimo Fufunha, tenha ficado em cima da mesa e tenha dado uma rebolada. Você sentou, parecia que desceu um santo nele aqui, se chama ele mesmo. Sério. Ah, tem alguém, né? Porque sério. Cuba, Santeria, que é a Umbanda deles. Ah, sim, legal. Baixou o espírito no Fufunha. Maravilha. A Caterina Valente, como o João falou, tem uma importância grande. Por favor, para o pessoal que não conhece, pesquise, eu vou dar aqui um pouco, uma pesquisinha que eu fiz sobre ela, mas ela é muito mais do que essa coisa doida que a gente já viu, chamada Fiesta Cubana. No caso, ela nasceu em Paris, está viva, está com 88 anos, ela é cantora, violonista, uma das pessoas não brasileiras que mais difundiu a bossa nova na América do Norte. Ela fala 6 idiomas, né, italiano, alemão, francês, espanhol, inglês e sueco, e canta em alemão, francês, italiano, espanhol, inglês, português, grego, sueco, holandês e hebraico. Isso, exatamente. O apelido dela era The Polyglot, ou seja, a poliglota, né? Gravou rock and roll, rundas, como essa coisa doida que vocês ouviram aí, jazz, bossa nova, canções românticas italianas e standards americanos. Nos anos 50, ela foi, nos anos 60, ela foi uma das maiores vendedoras de discos em toda a Alemanha. O cantor, aquele Perry Como, tinha um programa de TV e ela foi convidada, a favorita dele, aparecendo 8 vezes. A convite dele, né? Uma vida pessoal muito discreta. Os últimos registros contam que ela que está salutar, mas que não dá entrevista e que supostamente estaria residindo em Lugano, na Suíça. Ela pode ser ouvida em Dança, Mulheres e Música, que é uma comédia musical jovem feita na Alemanha, que conta com a Caterina cantando junto do Bill Haley and the Comets, meio que uma pegada meio Rita Pavone, assim. Também no filme O Leitor e A Forma d'Água. No caso, o nosso entrevistado, o Jorge, escreveu um livro sobre a Caterina Valente, chamado Caterina Valente no Vinil. Ela, como o João Deus falou, tem o pessoal que quiser procurar na internet, tem ela num programa capitaneado pelo grande Dean Martin, ela cantando, tocando violão e tudo mais. É um troço maravilhoso, ela super afinada, e a gente vai ter a honra de ouvir um sucesso dela de 66, Samba de Una Nota. Eu só não concordo com o seguinte: ela fala 6 idiomas, canta e é chamada de poliglota. Eu falo, leio, escrevo em inglês, português e espanhol e alguma coisa em francês e sou chamado de troglodita. Pois é, por que será isso? Eu acho que implicância. Vai lá, Fufu. Deve ser, né? Troverò, ma la base è tutta qua, e quest'altra è conseguente, puoi comprenderlo da te, perché tu sei conseguenza, inevitabile di me, per non imitare chi non parla, che maniera imprecisata, approssimata, cerco tra le note d'ogni scarabuta, non esaminata, e abbandonata, e ritorno alla mia nota, come tu. Ela tem uma voz muito gostosa. É uma maravilha. A gente, né, é uma alívio depois de ter ouvido desculpa a expressão, mas aquela suba meio musical lá com maracas e ela cantando em italiano com expressões em espanhol, aquela pseudo rumba, fiesta cubana, de ter ouvido essa versão maravilhosa aí do Samba de Uma Nota Só, né? No caso, ela lançou essa versão em italiano em 66, fez bastante sucesso, Samba de Uma Nota. Então, acho que a gente pode adentrar os anos 80. E eu adoro esse cantor. Eu não sei porquê, mas eu acho que eu adoro o cara. Adoro o cantor. Vai, Fofão. Gonna stop me, 'cause I'm there on my way. I'm coming home, coming home. I don't sleep good when I sleep alone. Coming back, I know it's bad. We can't make love on the telephone. And I'm coming home, lost in time. Oh, almost lost my mind. But it really didn't matter, cause I knew all the time I was headed back to my very own bed. And I never looked behind, and I only looked ahead, cause I'm coming home, coming home. I don't sleep good when I sleep alone. Coming back, I'm knowing that you can't make love on the telephone. And I'm coming home. I'll make it through alright, just knowing that you're there. Baby, I can see you're all I need. It's more than I can bear. I'm coming home, coming home. I don't sleep good when I sleep alone. I'm heading back, I know it's bad. You can't make love on the telephone. And I'm coming home, coming home. I don't sleep good when I sleep alone. Gosto muito dele, viu? E é pastor hoje evangélico. Não sabia, é mesmo? É pastor. Neil Diamond sempre foi pastor. Uau, tá, porque ele é de uma família originalmente de ascendência judaica, né? Era, se não me engano, era judeu, polonês e russo os pais. No caso, essa casa que já ouviu, não fez sucesso, como é Coming Home, ou seja, voltando para casa. Apesar do título, é uma canção de 82, né? Apesar do título, obviamente não tem a ver com o filme feito com o mesmo nome, que no Brasil era Amargo Regresso, feito muito antes, né? Com o grande John Voight e a Jane Fonda e o Bruce Dern. No caso, então, voltando, Coming Home, de 82, o cara tem montes de êxitos, né? Vou falar um pouco dele. O Neil Leslie Diamond, ele nasceu em 24 de janeiro de 1941, ou seja, ele tem 78 anos, ele nasceu no bairro de Brooklyn, em Nova York, e ele tem 38 canções na lista Billboard do Top 1, que chegaram ao Top 10, ou seja, a lista das 10 mais na Billboard, 38. Ele também, em toda a carreira, ele vendeu cerca de 103 milhões de discos. Ele fez parte, quando adolescente, do coral do colégio, junto de uma colega de aula, também de origem, também que sendo judeu, a Barbra Streisand, e além de cantar muito bem, ele era da equipe de esgrima da escola. Aos 16 anos ele ganhou violão de presente, e daí diz que ali o violão virou o melhor amigo dele. E em janeiro de 2018 ele infelizmente anunciou que não mais faria turnês devido ao estresse causado dormindo cada dia num hotel diferente. Vale dizer que o maior hit dos Monkees, I'm a Believer, foi escrito por ele. A voz do grande Neil Diamond pode ser ouvida nas trilhas de filmes como Coxas e Retalhos, Brincando de Seduzir, Doni Brasco e cerca de mais 50 filmes. O George, nosso entrevistado, Jorge Batista da Silva, escreveu 2 livros sobre o Neil Diamond. Neil Diamond no Vinil e a Música de Neil Diamond. Então, eu acho que é isso aí. Então, ouvimos esse cantor que eu sabia que tu adorava. E, e os grandes sucessos dos Monkees foram feitos por ele. I Am Believer, A Little Bit Me, A Little Bit You, Look Out e Love to Love. Foram todas feitas por ele. O legal dos Monkees, né, é que eles não foram levados a sério, já que eles foram meio produzidos por um seriado de TV, mas uma coisa não dá pra gente negar, né? Eles tinham qualidade, né? Eram gente de talento. Bastante. Até hoje tem muito preconceito que eles nem foram pré-fabricados, né? Mas dois deles eram músicos e os dois eram atores. Mas com o Carol King por trás, né? Neil Diamond. Neil Diamond e tudo mais, quer dizer, não estou tirando o valor deles, por favor. Mas também eles tiveram uma equipe por trás que ajudou. E depois eles quiseram provar que eles tinham talento próprio e daí aprenderam a tocar todos os instrumentos. E acho que a partir do terceiro disco daí eles não tiveram mais essa ajuda luxuosa, digamos assim, mas pelo menos provaram que eram músicos de talento, que eram gente de talento mesmo. E essa, né, música que nós vamos ouvir agora, o arranjo e a condução da orquestra de Burt Bacharach e a produção de Burt Bacharach. Bom, vamos ver então. Nossa. Vamos lá. Come back again. I want you to stay next time. Or sometime. sometimes the world ain't kind when people get lost like you and me. I just made a friend. A friend is someone you need. But now that we had to go, still feel the words that he might say. Turn on your heart light. Marco Antônio está aqui. Ele parou de cantar porque foi diagnosticado agora com mal de Parkinson. Se tornou evangélico. Disse que recebeu uma graça incrível, alertando para não seguirmos o caminho que ele seguiu. Muitos disseram que quando se tornou evangélico, sua nova linguagem soou tão evangélico que pode até dizer que ele nasceu de novo. Poxa, uau, eu não sabia disso. Obrigado, querido. E só falando da canção, essa canção que certamente tu adoras, que a gente ouviu agora, né, o trecho, Heartlight, que também é de 82, que nem a Coming Home, no caso foi um enorme êxito. E uma curiosidade da canção, o nome, né, quer dizer, literalmente Luz do Coração, e fala ali na letra de achei um amigo e tudo mais, pois a história que traz essa canção, Sacolé, ele foi das primeiras pessoas a ter acesso a ver um filme que foi lançado em 82, ET. E daí ele adorou, gostou tanto do filme, que daí ele quis fazer uma canção inspirada no filme, né? Lance do coração que brilhava, da criatura, procurando um amigo, no caso, achando um amigo na Terra. E essa canção é inspirada no filme ET. Ele teve que pagar $25 mil para a turma do Spielberg, e essa canção então é inspirada no filme ET, e foi um dos maiores sucessos da carreira, já muito bem sucedida, do Neil Diamond. Então, olha, o legal que a gente ouve, mesmo que não conhece o filme, quem não gosta do filme, tudo que não é muita gente, mas tu pode curtir igual, porque a canção é maravilhosa, né? E a última música dele diz: você está procurando amor no fundo de uma limusine, você está procurando por algo que está faltando dentro de você, se você acha que pode usar o poder da maconha ou da nicotina, eles têm um novo medicamento para o seu humor que certamente o emocionará. Não vá lá, essa não é a Bíblia, não é um conto moral. Se é uma lição, é uma Bíblia que você pode aprender. Se não, é tarde demais, mas não espere. Aqui está uma música, e ouvir é claro, porque não vá lá, porque você vai se danar. Uau, quer dizer que tá falando mesmo, então, que a pessoa não embarcar na estrada sem volta, é isso, né? E ele renega uma música de 1970. Essa parte aí que, desculpa, já me fala qual é, mas só pra dizer, isso assim, quando a pessoa começa a renegar lembra que fez o passado, ou filmes, eu acho, me perdoa, meio babaca, mas fala lá, querido, desculpa. The Pot Pot Smoker Songs, Pot Pot Pot, você me dá um pote, esqueça o que você é, você pode ser o que você não é, alto, alto, alto, eu quero me drogar, eu quero cocaína. Então, ele conta que pot é uma expressão também, uma gíria nos Estados Unidos para maconha. Pois é. Então tá, mas tudo bem, a gente então ouviu aí, no caso, como eu falei, o nosso convidado escreveu o livro New Diamond no vinil e a música de New Diamond, por isso até que eu coloquei nos anos 80 duas canções do New Diamond. Muito obrigado e até semana que vem, grande abraço, querido. Até segunda-feira. E abraço, conto, obrigado, viu? Eu conto com você contra a dupla maldita, tá? Um grande abraço, um beijo, gente, tchau.